9-1, pronto para ataque, 4-3 a bordo, 4 horas e 12 de autonomia da Megaleão. O 1-1-1, autorizado táxi, via parte principal Índia. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, o ajuste 1-0-4. Voo 1-1-1, autorizado, ali hora de colar no sistema 0, o vento 1-70 graus, 5-9. Autorizado, ali hora de colar, voo 1-1-1. Decolou os 3-0, chama o controle 1-208. 208, obrigado, bom dia, voo 1-1-1. Controle Salvador, bom dia, voo 1-1-1, sai da Santa Mátima, cruza 500. 1-1-1-1, contato radar na decolagem, suba via Sambo 1 para o nível 360. Via Sambo 1 para o 360, voo 1-1-1. Rota 3601 para prospect, finalmente, por favor. Rota 3601, chame táxi. Repuxa 1161, chame Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 123525, né? Obrigado, pode. Secundária 125.1. 125.1, obrigado. Salvador, é o TAN 3399. Nós temos a informação Charlie, solicito Guarulhos nível 340. TAN 3399, Charlie confere. Guarulhos, os autorizados 340, copia? Afirmativo. 340 para Guarulhos, decolando pista no zero com a direita, salvo 1 no Lenda Motiva, após o peso no zero até Tango Bravaco, Tabaté. Aciona 55. 33, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 340, perfil da salvo 1, transição ótima, transponder 5533, 120, decimal 8, Viepa Zulu 10, até o Taubaté. É o SAN 3399. 3399 está confirmando a salvo Serra Alfa, November Vitor Oscar, salvo 1, e transição ótima, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Positivo, salvo 1, transição ótima, SAN 3399. Correto, tinha pronto para o estacionamento. Boa tarde. 3601 para o táxi 137 a bordo, 4 horas de autonomia, Alter na Galeão. Táxi autorizado no parte principal em Índia, reporte no ponto de espera pronto para decolagem, ajuste no 015. 015, portará Índia 3601. Vou esperar pronto, tá 3601. Tá 3601, autorizado aí a decolar do pistão no zero, vento no 50 graus, 8 nós. Aí decola o pistão no zero, tá 3601. 48, no controle Salvador, no 20.8. 208, obrigado, bom dia, Tatu 609. Salvador, bom dia, Tatu 3601, não, passando 1.700. Tá 3601, contato radar na decolagem, suba via, salvo 1, para o nível de voo 360. Salvo 1, 360, tá 3601. Romeu, bom dia, Gol 961, com a informação Eco para o Galeão. Romeu 1, bom dia, para o Galeão, pronto, corte. Eu. Autorizado Galeão, nível 360, do colo da pista no zero, com curva direita, subida Salvo 1, Lenda, Dóquilo. Após Dóquilo, o peso no 44, segue via rota do plano de voo. Transponder 5540, controle 120, decimal 8, Gol 1161, corrigindo, Gol 1961. Pode repetir por gentileza o transponder? Firmo, transponder 5540. O 961 não foi autorizado, Galeão, no 360, decolando pela 10, curva direita, Sambo 1, Leda, Dóculo, no 44, após nosso plano de voo. 4038 é o controle do 1961. Correto, chame para o funcionamento 1961. Torre Salvador, é o TAN 3399 na posição 02 para o pushback acionamento. Autorizado, TAN 3399, reporte para o táxi. Autorizado, reportar para o táxi, TAN 3399. Torre Salvador, bom dia, Xanero 6075, informação Eco, autorização São Paulo. Xanero 6075, pronto, copy. Afirmativo, senhor. Autorizado São Paulo Congonhas, em tipo 360, decolando da pista no zero. Após curva direita, na subida Sanvo 1, Leda, Motiva. Motiva, peso 1 no zero, Pubave, peso 1 no meia, e segue via rota do plano de voo. Aciona 5537, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, nível 360, decola no zero, curva direita, Sambo 1, Leda, Motiva, intercept, upper zulu 1 no zero, full base, upper zulu 1 no meia, restante conforme plano. 537, transponder, 1208, controle, Xoner 6075. Correto, Xoner 6075, reporte para o táxi. Bom dia, o Gol no 229, autorização, São Paulo. Gol no 229, bom dia. São Paulo, Congonhas, autorizado, nível de voo 360. Na cola da pista no zero, com curva direita. Subida São Paulo 1, Leda, Motiva. Após Motiva, peso no zero, por base, peso no meia. Segue via rota do plano. Aciona 5541, controle 120, decimal 8. Paulo Congonhas 360, rota Perzulu 10, Pobase, Perzulu 16, rota do plano, pista 10, curva direita, Sambo 1, Leda, Mótica, 5541 e 1208, controle, 229. Correto, 1209, chame para um posicionamento. Aliás, obrigado. Taxi 3399 com 4 horas e 15 de autonomia, alterna Galeão, nosso POP 159. 3309, Está à sua direita via Índia, um ponto de espera, reporte pronto para decolagem, um ajuste no 095. Autorizando o táxi via Índia, no ponto de espera da Amazônia, um ponto para decolagem, 399. O 3399, utilizado linha de decolagem da pista no zero, vento 140 graus, 5 nós. Autorizando a gente a colar, confirme, Lutan 3399? Afirmo, 3399, Lutan. O vento 140 graus, 5 nós. Lutan 3399, chama o controle direto. 3399, foi decolado. 03, chama o controle, 208. 208, bom dia. Salvador, bom dia. Lutan 3399, saída São Bono. Lutan 3399, contato radar na decolagem, suba via São Bono para o nível 340. Subindo via San Juno para o 340. Após curva direita, pode voar direto Santo? Autorizado. Certo, Santo, graças. Da Pushback Estacionamento, Chané 6075. Autorizado, 6075, chame táxi. Chama táxi 6075. Eu errou 961 no 11, pronto, e estacionamento. 1961, autorizado, chame táxi. Chama lá, táxi 961. Salvador, eu tá 3399, por gentileza, poderia coordenar com o centro de voo Amótima? Mantenha a salva, guarde coordenação. Guardando, muito obrigado, 3399. Taxi Oceanair 6075, 128 a bordo, 4h45 Galeão. Oceanair 6075, autorizado táxi, via parte principal Índia. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste no 015. Pátio Índia, 615, vai chamar pronto para decolagem, Oceanair 6075. Um 229, aguarde para puxa. 3399, chega agora Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 12835, 251, tá 3399. Utilizando a linha área decolar na pista no 0, Xenair 6075, vento 140 graus, 4 nós. Táxi Gol na 961 com 95 a bordo. Alterna Campinas, 3 horas e 22 de autonomia. Gol na 961, utiliza táxi, via parte principal em Índia, reporte no ponto de espera pronto para decolagem, reajuste no 015. Principal em Índia, reportará no ponto de espera para decolagem, de 15 ao ajuste no 961. Bono 229, coordenando com a equipe de solo, após o banho da companhia passar a retaguarda, autorizado o push no 4. As companhias retaguarda de push, o gol 229. Sou a Chanel 625, informação eco, autorização Guarulhos. Tipo 1, bom dia, eco, confere. Guarulhos autorizado, 360 nível. Decolando a pista no 0 com curva à direita, subida São Voo 1, Leda Motiva. Após Motiva, pendulou no 0, até Tango Bravo Eco, Tabaté. Aciona 5545, controle 120, decimal 8. 360 para Guarulhos, via Motiva, estamos no 10, Tabaté. Decolando a 10, curva à direita, São Voo 1, Leda Motiva, 5455, controle. E a 251 no portão 7. Correto, 651 no chão de dança para o estacionamento. O chinês 6075, decolou o 12, controle em 1208. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, chinês 6075, decolado. O chinês 6075, contato radar na decolagem, suba via São Voo para o nível 360. Via São Bruno 360, Xanem 675. Silvio Roleda, Xanem 675. Mantenha via inicialmente, Xanem 675. Via São Bruno 675. No 961, utilizado em área decolar, vento 140 graus, 3 nós. Vem decola 1-0, bom, 961. 229 táxi, POB 170, 4 horas e 15 minutos, São Fernando Galeão. Uno 229 Tango, utilizar táxi direito via Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 015. E 15, direita via Índia, ponto de espera 010, 2, 2, 2. 1961, decolou 16, controle 1208. 208, obrigado. Salvador, gol 1961, bom dia. 1961, contato radar na decolagem, sob a via Sanvo 1 para o nível 360. Subindo para o 360, na Sanvo 1, gol 1961. Zulu, bom dia, prossiga. Tá bom, boa lá, Tanque Zulu, para o Tato 3. Pode utilizar de reboque para a principal, utilizando o número 3 e Faro 7. Utilizado inicial reboque, reporte para ingresso para a principal, Tanque Zulu. Uno 229, utilizando colagem do pistão 0, vento 140 graus, 49. Direi colagem do pistão 0, 229. Autorizado 6251, chame táxi. Autorizado, pode dar a táxi 625. Ano 229, da coluna 19, chama o controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, gol 1229. Uno 229, contato radar na decolagem, suba via Sanvo 1 para o nível 360. 360, Sanvo 1, 229. Canal 6075, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2135, 2515, 6075. 6075, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1. 2835, 251, 6075. Planejamento correto, bom voo. Tá. cidade Guam, Mótiva, da presente? Confirma a aeronave que solicitou Mótiva? É o voo no 229. Voo no 229, é o número 3 na saída São Voo, não mantém a via. Mantendo a via no 229. Uno 961 no Chame Recife, frequência 128 decimal 35, secundária 125 decimal 1. 1251. Zulu autorizado, ingresso parte principal, só confio, portão 4 e portão 3. Portão 3. Portão 3 autorizado, repórter finalizando. Espera da 10.62. Planejamento 251, autorizado, alinhado e decolado, piscina 0, vento 1.40 graus, 5 nós. Autorizada a linha decolada 1-0, cadê?